Vamos lá, vamos começar com o seguinte. Diga assim comigo: eu sou separado para Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você é separado para Deus. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre ser separado. Quando a gente fala em separar para Deus, quando a gente fala em ser separado para Deus, muitas vezes a gente pode acabar associando essa questão de se separar como uma coisa, como uma coisa ruim, né? Ah, se separar do resto, se separar de todo mundo, né? A gente talvez pode associar isso com divisão, né? Com facção, uma coisa separada. Hoje eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas do mundo, e não só do mundo, né? Mas muita gente que a gente chama hoje de os desigrejados, né? As pessoas que estão não fazem parte desse meio, têm os motivos deles, né? Criticam tudo que acontece aqui dentro, criticam as pessoas, a estrutura, a liderança. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas essas pessoas costumam usar o termo alienados, né? Não sei se você já ouviu isso, se você já foi chamado assim, né? Às vezes a gente, às vezes eles nem falam, né? Às vezes eles só dão a entender isso, né? Faz a gente se sentir muitas vezes como pessoas alienadas, né? Ah, os crentes são alienados, né? O que quer dizer alienado? É separado de tudo, né? Separado do mundo, separado das pessoas, que eu posso dizer? Não anda com ninguém, não se mistura com ninguém, enfim. Eu queria falar um pouco com vocês sobre uma separação que é benéfica, né? Não é essa separação má, vamos dizer assim. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 19. Eu vou falar primeiro dessa divisão que não é a divisão de Deus, não é, perdão, não é a separação de Deus, né? Essa separação que não é a separação de Deus. Ela faz parte das obras da carne. Diga assim comigo: obras da carne. Perceba que essa separação que nós vamos falar agora é uma separação oposta, na verdade, né? Olha só. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Aqui que entra pelejas e dissensões, deve ter algumas traduções diferentes aí na Bíblia de alguns de vocês, né? Tem alguma que está divisões? Da Drita, divisões, facções, né, do Vi. Então você vê que tem origem nessas coisas aqui: pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E as pessoas não dão muita importância para esse final, né? Coisas semelhantes a estas, né? Então a pessoa muitas vezes classifica como normal uma prática dele, e muitas vezes ele não atenta que é uma coisa semelhante a essa lista aqui. Então a Bíblia nos chama para nos separar disso, né? Nos separar dessa lista e coisas semelhantes a estas, né? Então isso é muito importante. Agora, tão importante que olha como termina o versículo 21: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Agora ele diz: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que diz aí? Não herdarão o reino de Deus. Então, isso aqui é uma advertência forte para os crentes, né? A questão não é só de eu me separar, né, para continuar andando em santidade. Não é só me separar para andar conforme a vontade de Deus. Você crê nisso? Faz parte da vontade de Deus nós andarmos, né, conforme a palavra. A vontade de Deus, a gente aprende isso, né, na escola dominical, né? Hoje nós temos a nossa escola de discípulos, né, que para mim é só uma, uma atualização disso. E por isso que a gente insiste tanto em que vocês façam, em que todos façam. Porque é ali onde a gente aprende essas bases da palavra. Isso aqui é uma coisa básica da palavra, né? Veja que nós temos uma lista, coisas semelhantes a esta lista. Nós precisamos andar nelas. A palavra, as escrituras, são a vontade expressa de Deus para nós. Tudo que você vê na palavra, e por isso a importância de meditar nela dia e noite, por isso a importância de fazer como a vaca faz lá no pasto, né? Fica mastigando, né? Como que chama aquele processo que a vaca faz? Ruminar, né? Para quem não sabe o que é ruminar, né? A vaca, ela come ali aquele capim, né? E você sabe que ruminar é isso, né? Ela come e ela engole, mas num certo tempo o organismo traz de volta para ela continuar mastigando, para que os dentes dela, né, vão triturando ali o alimento e ela extraia o máximo de nutrientes possível. E é isso que nós temos que fazer com a palavra. Nós através dos olhos, nós lemos, a palavra entra, né, a palavra entra dentro de nós, mas nós precisamos aprender a mastigar a palavra para extrair todos os nutrientes possíveis. Todos os nutrientes possíveis, né? E a gente só faz isso meditando. Uma simples leitura da Bíblia não vai mudar a minha vida. Além da palavra de Deus expressar a vontade dele, as escrituras expressam qual é a vontade de Deus para nós, isso aqui tem que entrar no nosso coração. Lá no Antigo Testamento ainda Deus disse assim que ele escreveria a lei dele dentro do nosso coração. Ele transformaria o nosso coração de pedra em um coração de carne. Ou seja, hoje, Deus não chama a gente para guardar os preceitos dele somente. Isso é coisa do Antigo Testamento. Memorizar, guardar. E olha o que eu vou dizer para vocês, gente. Muitos de nós, talvez a grande maioria da igreja, isso inclui os líderes juntos, os ministros juntos, os que exercem ministério na igreja, não estão nem no nível dos judeus com relação às escrituras. Porque se os crentes pelo menos lessem as escrituras, decorassem as escrituras como os judeus fazem, eles viveriam uma vida muito diferente. Você sabe que um judeu, aos 15 anos, acontece uma coisa com ele, né? Ele é... Como que eu posso dizer? Ele já é considerado um adulto, né? E quando ele chega nessa fase, aos 15 anos de idade, quantos anos que eu falei? 15 anos. Ninguém tem menos de 15 anos aqui, né? Tirando a Melissa e a Débora, né? Todos aqui têm mais de 15 anos, certo? Pois é, aos 15 anos, um judeu já sabe todo o Pentateuco de cor. Você sabe o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você já leu esses livros? Pois é, eles sabem de cor. Então é um povo que conhece a lei do seu Deus. Mas veja que para nós que somos da Nova Aliança, a vontade de Deus não é que a gente decore o Novo Testamento, que já seria talvez mais, né? Não sei se seria mais. Mas bastante coisa, né? Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que essa lei seja uma expressão na nossa vida. Que a nossa vida expresse essa lei. E Paulo usa um termo que eu particularmente amo. Vós sois as cartas vivas de Cristo. O desejo de Deus é que a gente seja mais do que um papagaio evangélico. Ah, ele é crente, por quê? Ah, porque ele fala glória a Deus quando as coisas dão certo. Que bênção. Ah, porque ele tem um linguajar de evangélico. Você acha que isso é a vontade de Deus, exatamente, para nós? Ah, ele tem uma linguagem de crente, né? Ele é identificado como crente, porque ele não fala palavrão e ele fala coisas da Bíblia. Porque ele posta coisas da Bíblia no Facebook. Olha que coisa linda, né? Não, a vontade de Deus é que a minha vida seja a expressão da palavra de Deus, das escrituras. Ou seja, ser uma carta viva. É quando a pessoa olha nas minhas atitudes. É quando eu não preciso dizer que eu sou evangélico. É quando as pessoas olham para mim e a figura do evangélico, na verdade, tá bem manchada hoje, né? A do pastor, então, nem se fale. Eu confesso que tem hora que eu vou nos lugares assim né? Porque até os primeiros anos, quando eu passei a viver só do ministério, eu ainda falava, né? Não, eu mexo com informática, né? Porque eu fazia alguma coisinha por fora, né? Hoje nem isso dá para falar. E entenda, não é vergonha de ser pastor, não. Mas tem momentos em que a pessoa pergunta assim, o que você faz? Aí eu fico assim, e agora? Se eu falar, aí é capaz da pessoa não deixar eu comprar aqui mesmo, né? Você vai falar que eu sou um pastor evangélico? Vixe, deixa eu ligar lá na central, lá que esse aqui não paga, né? Tem lugares, eu já vi, e olha, não foi um nem dois, foram vários, né? Gente que tem empresa. Eu já ouvi da boca dessas pessoas, não me contaram. Cara, eu prefiro contratar ímpios. Porque você contrata um crente e ele, de repente, ele começa a achar que ele tem uma liberdade, não sei de onde, de faltar, de não comunicar, de ser irresponsável no trabalho. E aí, de repente, você se vê numa situação, imagina, um patrão, tendo que contratar ímpios. Eu podia dar alguns exemplos assim um pouco mais chocantes, né? Mas eu creio que dá para entender, não dá, gente? O mundo evangélico de hoje não é parâmetro para nada. Nós podemos realmente passar uma impressão para as pessoas, né? Passar uma imagem para as pessoas e que nós não temos nada a ver com aquilo. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo me entendendo? Agora, veja que nesse texto, eu não gosto muito de ficar falando da vida virtual, né? Porque para mim não é uma vida. É um mundo virtual, que para mim realmente não é, não serve de parâmetro para nada. Por ali você não dá para dizer ninguém se é crente, se não é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É possível uma pessoa estar postando um versículo com uma janelinha aberta do Facebook ou do Twitter, sei lá qual as redes sociais mais no topo da onda hoje é esse, né? E ele pode estar com uma terceira guia aberta numa página pornográfica. Então isso não serve de parâmetro para nada. Agora, vocês entendem que Deus, ele deseja que a gente não tenha apenas a palavra de Deus como uma lista de coisas para fazer e coisas para não fazer? É muito mais do que isso. Veja, esse final do versículo para mim é muito sério, né? Os que praticam tais coisas, né? Os que fazem dessas coisas um hábito, né? Os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Agora veja, isso é parte de se separar para Deus. Não é uma separação de divisão, não é viver alienado. Talvez para alguns isso seja, né, ser alienado, e talvez você vai acabar sendo taxado assim, né? Ah, o fanático alienado, que ele não faz nada que a gente faz, não faz nada que todo mundo faz. Se for assim, isso é uma coisa boa, né? Agora, Deus não chama você para ser um crente alienado da igreja, né? Para ser um crente alienado da comunhão, um crente alienado do ministério. Isso já começa a entrar na categoria divisão. Quando eu estou aqui por interesses próprios, quando eu estou aqui interessado apenas em alguém ou em alguma coisa, quando os meus objetivos, né, são interesseiros, geralmente a tendência é que quando uma pessoa faz isso, ela se isola. Provérbios 28, se eu não me engano, diz assim, que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Então uma coisa muito simples para a gente ver os objetivos de uma pessoa na igreja e no ministério é isso. Ela anda junto com os outros? Isso eu queria começar dizendo para vocês hoje aqui. Porque ou eu tenho comunhão e eu tenho paz com todos, e eu caminho com todos, ou eu vou começar a criar grupinhos, panelinhas na igreja. Estão me entendendo? Ah, eu não me dou bem com o fulano de tal, né? Tudo bem se você não tem intimidade com tal pessoa. Isso pode acontecer, né? De você não ser um amigo íntimo. Você não precisa ser um amigo íntimo de todos, né? Uma coisa, por exemplo, que acontece comigo muito é isso. Às vezes as pessoas acham que eu sou um grande amigo delas, né? Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Não sei se é por causa do meu temperamento, né? Eu não sou assim muito daqueles... talvez isso é uma coisa, uma característica mais do colérico e do sanguíneo, né? Como eles expressam muito as opiniões deles, são muito, muito práticos, né, com as coisas, eles tendem a, às vezes, causar um espanto. Às vezes a pessoa olha, né, não quer se envolver, não quer se aproximar tanto. E geralmente a pessoa que é mais melancólica ou mais fleumática, né, ela evita confrontos, não é isso? Geralmente o melancólico evita esse tipo de confronto. E aí acaba que se tornam pessoas que todo mundo gosta deles, né? A não ser aqueles muito, muito tímidos que às vezes são tão assim na deles que não chega nem a cumprimentar os outros, né? Aí esses às vezes causam isso, né? Nossa, fulano nem me cumprimenta, né? Isso acontece muito dentro da igreja. Fulana passou direto por mim, não me cumprimentou, né? E não é porque ela é ruim de coração ou porque ela não quer amizade com ninguém. É porque é o jeito dela mesmo, né? Vocês estão entendendo? Então assim, é o jeito de cada um. Agora, eu não estou falando de jeito, não estou falando de temperamento. Eu estou falando de comunhão no espírito. É você poder sentar tanto com aquele que é o seu amigo íntimo. Aquela irmã que, né, você tem comunhão no espírito com ela. E você também sentar com uma pessoa que você não tem tanta intimidade. E mesmo assim, ter comunhão no espírito. Estão me entendendo? O que nós não podemos é ser crentes que fazem parte de facções na igreja, de panelinhas na igreja. Antigamente se usava um termo, né? Graças a Deus isso deu uma sumida, mas usava o termo dos curvas na igreja, né? Hã? Os curvas de rio, né? E infelizmente tem, né, os curvas na igreja. Mas uns anos atrás, né, Marlon, os curvas eram quase que um ministério da igreja, né? O ministério dos curvas. Era os caras que desvirtuam os outros. É o cara que faz a cabeça do cara virar. Então você via todo mundo andando com aquele camarada, com aqueles camaradas, e você via que a rota deles era outra. Não é verdade? Isso é uma facção. Isso é uma divisão. Esses dias, acho que foi a última vez que eu ministrei a palavra aqui num domingo, né? Eu falei muito sobre essa questão da divisão, da fofoca, né? Mas, infelizmente, a casa de muitos aqui da igreja... Obrigado. A casa de muitos aqui da igreja é um palco disso. Mesmo que não é aquele lugar que a pessoa mete a língua, né, assim, descaradamente, né? Reúne os irmãos. Gente... Na verdade, se você parar para pensar, ninguém faz isso tão ao pé da letra, né? Você acha? Gente, olha, em todos esses anos nessa indústria vital, né, como diz o Pica-Pau, nunca me aconteceu de alguém chegar assim, ó, pastor, eu queria te pedir perdão. Nunca. Olha, tudo bem, eu sou novo na igreja, né? Eu posso considerar aí que eu tenho aí 15 a 20 anos no ministério, né? Que eu comecei a participar do ministério muito cedo na igreja, mas eu vou falar também pelos meus pais, né? Mas geralmente situações de prática de pecado, pessoas que vivem na prática do pecado, esse é um assunto que eu vou tentar fechar hoje. E divisões, contendas, e aí a gente inclui a fofoca, né? Não existia essa palavra nos tempos bíblicos, né? Mas vamos traduzir fofoca por contenda, por divisão, por facção. Nunca me aconteceu, e eu nunca vi alguém sentar com os meus pais, muitos anos no ministério, para pedir perdão por fofoca. Mas eu percebo que sempre foi o contrário. Sempre nós tivemos que confrontar o contendedor, é isso? Falei bonito? Obrigado. Né? O fofoqueiro. Nós é que sempre tivemos que chegar e confrontar a pessoa que vive na prática de pecado. Geralmente as pessoas vão mentindo, segurando e levando até onde dá. Vocês estão me entendendo? Veja que existem alguns tipos de pecado dentro da igreja que as pessoas que vivem nessas práticas, olha, elas dificilmente chegam e procuram se acertar. Dificilmente. Dificilmente. Talvez o que eu posso dizer para vocês assim, ó, no máximo que aconteceu comigo, particularmente. Que eu me lembro agora, assim, de imediato, no máximo. Foi uma vez em que chegou um comentário em mim. Só tomar um gole aqui. Chegou um comentário em mim uma vez, assim. Eu não lembro nem de que jeito que chegou esse comentário. Falaram que... surgiu um comentário na igreja de que a igreja tinha me dado um apartamento, né? Aí eu fiquei feliz, cara. Falei, cara, cadê esse apartamento que eu queria trazer? Porque eu tô morando ali no... Né, já tem quantos anos? Que é uns 6, 7 anos, né, que a gente tá no cubículo ali, no apartamento. Eu quero muito sair do apartamento e ir pra um apartamento. Mas assim, não apareceu até hoje, então aí eu vi que era fofoca mesmo. Ele não apareceu, então era fofoca mesmo. Né? Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Mas esse foi o único caso em que a pessoa chegou, porque aí num dia eu estava ministrando aqui e eu falei isso, né? Eu não sei se o assunto que eu estava falando era fofoca, devia até ser, né? Mas aí eu citei isso, eu falei, chegou um comentário em mim, né? Que eu não lembro nem a pessoa que comentou isso comigo, né? Mas eu falei, olha, chegou um comentário em mim que a igreja me deu um apartamento e tal, e eu queria só, né, dizer para os irmãos que a igreja não me deu um apartamento, né? A gente fez inscrição e o apartamento saiu, né? E nós estamos lá firme até hoje, né? Até terminar de pagar ele. Na verdade, não teria nem como a igreja me dar esse apartamento, né? Porque só se a igreja fosse lá e fizesse inscrição, né? Se o prédio saísse, fosse lá, pegasse a caneta, aí poderia dizer, a igreja me deu um apartamento, né? Se fosse esse o conceito, porque eu que fui lá pessoalmente com a minha esposa, com os meus documentos, né? Assinei e ele saiu. Eu não comprei, né? A gente pode dizer que foi contemplado, né? Sei lá. Mas foi o único caso em que uma pessoa chegou em mim depois e falou assim... Hã? E ele ainda não... É importante dizer isso, né? Ele ainda nem é nosso. Eu tô pagando ele para ser meu. Tô arrendando, né? E aí a pessoa chegou em mim e falou, pastor, perdão, porque eu estava naquela conversa. Então não foi nem a pessoa que falou, né? Mas foi uma pessoa que estava ali, foi um agente passivo, né? Viu as pessoas comentando, devia ter muita gente ali, né? E aí ele pediu perdão porque, assim, não fez nada a respeito, né? Viu aqueles comentários e, né, achou que eram comentários maldosos e não fez nada a respeito. Gente, foi o único. Quer dizer, até, a não ser que a pessoa estivesse mentindo pra mim, né? Até então, foi o máximo. Porque nunca alguém chegou em mim, cara, eu falei mal de você, me perdoa. Cara, eu nunca vi isso acontecer na igreja, sério. Nunca vi. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, pastor, eu saí com 15 meninas aqui dessa igreja, eu não posso ver mulher, eu faço a festa mesmo. Nunca, gente, nunca. Geralmente esses casos são casos que a gente tem que confrontar, e isso às vezes leva tempo. Às vezes a pessoa esconde, né? Olha, tem um texto na palavra, lá no Novo Testamento, que diz assim, que os pecados de alguns se manifestam mais rápido. O de outros leva um tempo. Né? Levam mais um tempo, se manifestam mais tarde. Em algumas versões dizem assim. De fato, gente, brincar com pecado dentro da igreja não dá certo. Diga assim comigo, brincar com pecado dentro da igreja não dá certo. Por isso que entenda bem, se a pessoa quiser ser fria, como diz lá em Apocalipse, entenda o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui não é um chamado para você descambar. Né? Só um exemplo. Se a pessoa quiser ser fria, ela sai ali, chega aqui para os líderes, como uma pessoa responsável, né? Olha, eu não quero mais isso. Isso eu já vi acontecer. Né? Mas também é muito sério. Né? Mas entenda bem, naturalmente falando é mais bonito. Pastor, eu não quero mais saber disso, cansei, né? Apesar que eu já pensei muitas vezes assim também, né? Eu não vou mentir, né? A alma fala isso muitas vezes. Tem dia que eu chego na igreja, eu olho e vejo algumas coisas assim, ou subo para ministrar, ou às vezes chegam algumas coisas pra gente. Vontade de parar é grande, não vou mentir para vocês. Mas não seria mais bonito, né? Pastor, eu não quero mais, é muita... Mexer com gente é muito complicado, é muita dor de cabeça, o povo parece que não quer saber, né? E e vai viver uma vida no mundo, né? É mais bonito, entenda bem. E essa pessoa sai do quente ou do estado que ela estava e vai para o frio, né? Viver uma vida no mundo. Esses, para Deus, entenda isso. Eles são mais aceitáveis para Deus do que aqueles que estão aqui dentro, não são quente, sabe? Mas também não são frio, não quer saber. Eles são indecisos, eles são, tá morninho. Você não consegue dizer se ele morreu por pecado, se ele está vivo. Você não consegue distinguir, ver conversão nos olhos, nas atitudes. Gera dúvida. Às vezes tem talento, né? Sobe para ministrar e, né? Os olhos naturais, você olha, puxa, coisa linda, meu irmão, né? Como é que o Val fala? Coisa linda, né? Ou conforme a última atualização do Val aí, topless, né, Val? Né? E tem muita gente assim, morna, dentro da igreja. Isso não me surpreende. Me surpreende gente no ministério, que deveria ser mais madura, que deveria estar pegando fogo, ser morno. Você olhar assim para a cara do camarada e falar, será que ele quer alguma coisa com isso aqui? Sabe, gente? Deus não quer que a gente seja um povo alienado. Ah, não anda com ninguém, não se mistura com ninguém, né? Nós lemos aqui uma lista em Gálatas. São pessoas que não vivem na prática dessas coisas. Não são pessoas que não pecam. Não está dizendo aqui que são pessoas perfeitas. Estão dizendo que pessoas que não têm isso como prática de vida. Essa separação que Deus nos chama para viver. A separação de uma vida de prática do pecado. A separação de uma vida para uma vida de comunhão com a igreja. Veja, não tem como você ser um ministro do altar e não ter comunhão com as pessoas. Sabe o que a gente vê acontecendo muitas vezes na igreja? Pessoas que sobem para ministrar e às vezes elas têm inimizade com um monte de gente aqui. Sabe qual que é o resultado disso? Corações fechados. As pessoas olham, aquele lá, né? Aquela lá vai subir para ministrar? Ele é exemplo de quê? Porque o último exemplo que eu tenho, né? Pode, e gente, isso aí pode passar 10, 20 anos, isso não muda. Se não houver um acerto, isso não muda. Tem pessoas aqui que deixam um rastro aqui na igreja e sobe para ministrar e pensa que vai ministrar como se nada tivesse acontecido, vai ficar tudo bem. Eu estou falando de coisas aqui com as pessoas mesmo. Tem gente que está aqui, ó, embaraçado, enlaçado, com um monte de situações aqui com pessoas da igreja. Vocês estão entendendo, gente? Então as pessoas, às vezes, né, deixam de criar raízes nos lugares, porque elas vão começando a se arranhar com as pessoas, né? A encrespar com as pessoas. Sabe encrespar? Tem gente que às vezes não tem comunhão com outra pessoa simplesmente por não ir com a cara. Eu já ouvi isso no ministério. Eu lembro de um tempo atrás aqui, que o pastor Alencar, foi logo quando a gente chegou, né? Que o pastor Alencar conversou muito com a gente, né? E o pastor Alencar, ele é extremamente metódico, né? Assim, muito organizado. E ele passou assim um relatório pra gente, né? Do perfil de cada um do louvor, as dificuldades que eles estavam tendo com cada um. E eu sei que isso acontece em muita igreja, né? E aí, uma coisa que o pastor Alencar me passou na época, assim, que a gente ficou muito triste, né? E, na verdade, talvez esse foi um dos pontos mais fortes da gente ter parado com as equipes na época. Vocês lembram que tinha equipes aqui, né? Mas o pastor Alencar me passou, assim, a dificuldade que eles tinham para conduzir o vocal, por exemplo. A juntar o vocal, ensaiar o vocal, né? E ele me passou algumas situações que aconteceram mesmo com o vocal. E eu fico pensando, gente, para mim, a vida dentro da igreja é muito parecida com um casamento. Muitas vezes você está certo, está coberto de razão e você tem que ceder. É alguma coisa diferente no casamento aqui, os casados? Tem alguma diferença? Não é assim no casamento? Porque você sabe que se você não ceder naquele ponto, à noite não tem festinha, né? E ontem a gente aprendeu um conceito totalmente inovador com Gladys, né? Reginho falou que nós, homens, somos o cabeça, nós somos os delegados. Não é? E as nossas esposas delegam. Elas delegam e nós somos delegados. E é assim que funciona. Entendeu? Chega lá batendo no peito, mas no fim, nós somos delegados por elas. A gente tem que admitir isso, né? Mas, gente, casamento é isso, né? A gente, embora a Bíblia fala que o marido é o cabeça do lar, mas não significa que ele é o mandão do lar, né? E também não significa que a mulher veste a cueca necessariamente, né? Porque muitas vezes a gente tem que ceder mesmo. Muitas vezes estando certo. Tem coisas, por exemplo, que a mulher, né, eu vejo isso que acontece muito mais com as esposas, né, do que os maridos, porque os homens são mais cabeção mesmo, né? Muitas batalhas as mulheres só vencem na oração. Eu já testemunhei aqui muitas vezes aqui na igreja, desde quando nós chegamos, né, que eu vivi uma fase e que comprometeu muito meu casamento. E a minha esposa venceu essa batalha na oração. Porque toda vez que a gente sentava e discutia, né, eu ia nos meus argumentos com ela e não dava em nada. E eu só entristecia mais ela. E ela venceu essa batalha na oração. Orando para que Deus quebrasse, né, todo espírito de engano na minha vida. Mas chegou um determinado momento que eu tive que ceder. Tive que entender que isso não era um caminho correto. E eu vou dizer mais. Tem muitas coisas que eu penso diferente. Não só no casamento, mas também na igreja, no ministério. Ou vocês acham que eu concordo? Nossa, eu amo o Ministério Vir e Crer porque eu compactuo 100% com tudo que se acredita aqui. Gente, se no casamento não é assim, uma pessoa que convive o dia inteiro, por que na igreja vai ser diferente? Só que eu estou aqui fazendo força para o mesmo lado. Você não vai me ver aqui pregando uma outra linha de pensamento. Você não vai me ver aqui querendo uma outra coisa na igreja. Vocês estão entendendo? Porque, primeiro de tudo, né, para eu fazer parte desse ministério, acho que o básico é eu saber o que esse ministério pensa, qual é a intenção desse ministério. Então eu vou no mesmo caminho. E o casamento não funciona diferente, né? Qual que é o propósito do casamento? O pastor Cláudio Duarte fala de uma coisa muito interessante, né? Ele fala que muita gente joga no casamento como se fosse, eu não lembro se é o, não sei se eu vou fazer a associação igual a dele aqui, né? Mas muita gente faz o casamento igual um vôlei, né? Chega só na medalhada, né? Um no outro. Parece que tá jogando um contra o outro. E o casamento deveria ser aquele, que eu esqueci o nome daquele esporte agora, né? Que um joga pro outro, né? É o frescobol? É? Né? Que você tem que jogar, né? A peteca é uma brincadeira assim, né? Que você tem que jogar não dificultando pro outro, né? Mas facilitando pro outro mandar de volta para você. E o casamento, a gente usa esse termo, inclusive, né? Aqui no, é uma expressão no Brasil, né? Não deixar a peteca cair. Você está aqui no ministério para isso, para não deixar a peteca cair. Mas tem gente que parece que faz questão de dificultar para o outro. Ele manda a peteca para o outro do jeito mais complicado possível. Por quê? Para não ficar feio para ele, né? Mandar para o chão logo, né? Muita gente age assim, na igreja. Ele quer ver a peteca cair, mas ele mesmo não vai mandar, porque senão fica feio para ele, né? Então, o que ele faz? Dificulta para o outro. No futebol, a gente usa uma expressão também, né? Sabe quando põe na fogueira? Igual a gente viu ontem umas meia dúzia de vezes, pelo menos, né? Quem assistiu o jogo aqui. O cara cobrou a lateral lá, o Hulk toca assim, desculpa a expressão aqui, né? Não é a moça, né? De volta para ele. Aí o atacante do Chile, né? Cortou o cara e foi dois toques, né? O cara pegou a bola, deu um passe, o outro acho que cortou, né? Fez um corta-luz, se eu não me engano. E o outro ficou na cara do goleiro. O cara tava na Globo, que eu não, graças a Deus, não assisto, mas o cara da Globo devia estar falando do comercial da novela nessa hora, né? Alguma coisa assim. Logo depois tem Malhação. E gol! né, foi aquele negócio no susto. Sabe aquele jogo, né, aquele gol que ninguém tá esperando? Ninguém tá esperando. Mas por que que acontece esse tipo de coisa, gente? Olha aqui pra mim, gente. Porque tem muita gente mal intencionada dentro da igreja, querendo ver a peteca cair. Porque tem muita gente desatenta dentro da igreja. Tem pessoas que estão aqui no ministério, gente, olha pra mim, isso é muito importante. Tem pessoas que estão aqui no ministério e estão achando que isso aqui é uma brincadeira. Ah, eu toco, né? Nós já falamos isso aqui muitas e muitas vezes, mas uma pessoa que está desatenta no ministério, não está com a guarda, né? Ontem eu vi o pastor Eber, ontem ou antes de ontem, eu vi o pastor Eber falar uma coisa muito interessante, né? O diabo, ele não erra os dardos dele. Você já parou para pensar nisso? O diabo, você acha que o diabo joga para errar? Ah, eu vou tentar destruir a vida da Adriana. Você acha que ele fica dando tiro igual aqueles filmes americanos? Que o cara descarrega a metralhadora e não acerta um no mocinho, né? Aí o cara vai, principalmente quando é o Steven Seagal, né? O cara só dá um... E é assim, fatal. Quando esses caras levam tiro, às vezes, numa descarregada de 50, pega um tiro tipo na perna que o cara ainda aguenta até o final do filme, né? Corre, pula... Normal, mas o cara acerta um, né? Isso é filme, gente. Você acha que o diabo tá aqui pra brincadeira? Ele olha você querendo servir a Deus, e você acha que ele vai querer levar você na brincadeira também? Agora, tem pessoas que estão desatentas, né? Com a guarda baixa, né? Tá com o escudo abaixado ali, né? Igual o Hulk lá, moscando. Quando a gente voltou pra... Quando a gente... Não, já um tempo depois, né? A gente foi fazer, acho que a cozinha em casa lá. Foi planejar a cozinha. Aí o Joseph me ajudou a pintar lá, né? Tava o meu sogro e tal. Aí a gente foi fazer a parte do quarto. Aí o Joseph trouxe aquelas caixinhas de funkeiro, assim, que ele tem, já viu? As caixinhas que os funkeiros usam. Aí ele colocou lá e ligou o som, né? Aí eu não sei se agora ele continua ouvindo, mas na época os caras gostavam muito de rap, né? Joseph ouvia muitos rap lá. E aí ele colocou uma música que eu achei muito interessante. Não lembro de se era do pregador Lu lá. Parecia ele, né? Que tem a voz gravona, né? Aí no meio da música lá o cara fala assim, tipo chamando a atenção dos crentes. Aí o cara fala assim, meu, único que tá moscando aqui é você. O cara fala no meio da música, né? Aí eu falei, cara, e é verdade, né? Tem crente moscando até no ministério. As pessoas estão aqui e não estão preocupadas com a sua vida, né? Não estão preocupadas... Eu não estou falando de reputação. Não é uma reputação que você tem a zelar, é um testemunho de vida. Você acha que cabe? Você acha que cabe para um ministro de louvor, para uma ministra de louvor, que ministra aqui no altar? Lembrando que a gente, quando fala ministro, nós estamos falando de todos aqui, né? Você acha que cabe eu ficar tirando fotinho na internet assim... valorizando os seios, meu decotinho, tirando fotinho no espelho assim, ó. Isso cabe para um crente? Para mim não cabe nem para um crente, quanto mais indo para a igreja, né? Ministrar louvor. Partiu igreja, né? Com a calça leg apertada lá, igual o... beijinho no ombro lá, né? Igual o cara fala lá do... O cara lá, eu achei o cara que fala do dia dos namorados, né? A mãe teve que segurar uma parte do laço na penteadeira e outra parte na cama pra pessoa entrar, né? Pra vestir aquilo. E as pessoas estão postando aquilo lá e vindo pra igreja ministrar. Tem pessoas que deveriam se envergonhar do jeito que estão vestidas pra subir aqui pra ministrar. E eu falo aqui especificamente pras mulheres, né? Embora isso também aconteça com os homens. Aqui na igreja eu tenho visto que muito raro acontecer com os, pelo menos com os ministros aqui, né? Muito raro. Eu não lembro de ter tido que chamar a atenção, né? Agora, irmãs, dificilmente eu vou chegar em vocês, particularmente, e falar, irmã, aumenta aí o comprimento da saia, né? Ou pelo menos o corte, né? Porque senão fica igual aquelas irmãs lá, né? Usa a saia até o pé, mas com corte aqui, ó. Que adianta? Né? Quando anda, aparece metade do ser dela inteiro. Adianta estar com a saia até o pé e desse jeito, né? Ou roupas que valorizem o seu corpo, né? Roupas que marquem o corpo. E eu não estou falando só de quem dança, não. Quem canta também é a mesma coisa. Você está ali e as pessoas estão te vendo. Quando você usa uma coisa que valoriza o seu corpo, você está despertando, sim, principalmente nos carnais. Você pode ter certeza que eles vão fazer tudo aqui, menos adorar. Já aconteceu, e não só comigo, com outros irmãos aqui até casados, de ter que sair de perto, porque a irmã da frente está meio complicada. E às vezes não é só uma questão de tentação, não, gente. Porque você sabe que os homens são atraídos pelos olhos, né? Mas às vezes não é só essa questão. Às vezes é uma questão de incômodo mesmo. Eu vou ficar atrás, adorando e cultuando a Deus, com a mulher na minha frente, vestida que nem a... Hã? Quem que é essa aí? Tô brincando. Né? Mas é a da top do momento, né? Eu que sou da geração 90 e 80, eu ia falar tipo El Chan, alguma coisa assim. Os antigão, né? Né? Nossa, oh, aí também, né, meu? Daqui a pouco eu vou falar chacrinha pra mim, né? Chacrete. E também não, né? Mas, gente, vocês estão me entendendo? Cuide, porque nós somos separados. Não adianta nada você se vestir decente aqui e lá fora você se vestir de um jeito provocante para as pessoas. Não adianta nada. E não é uma reputação que eu e você temos a zelar, né? É um testemunho, é um bom testemunho. Uma característica lá em Timóteo, que a palavra fala para os que são candidatos ao ministério, né? Tanto ao episcopado, né? Quem vai ser um pastor, um bispo, como os diáconos, é isso. Bom testemunho para os que estão de fora. É quando a pessoa olha e fala, olha, aquele ou aquela, né? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Uma vez tinha um camarada aqui, muito tempo atrás, né? Que tocava bateria aqui. Depois ele está em outra igreja hoje. Graças a Deus tá firme ainda, né? Mas ele teve uns momentos aí, né? Deu umas cambaleadas por aí. E uma vez eu estava em algum lugar, eu não lembro aonde, conversando com uma pessoa e... Ah, você conhece o fulano e tal? Conheço. Sei o que, chegou naquele assunto, né, e tal. E, ah, não, ele é da minha igreja lá, tal, né? Ele é da sua igreja? Nossa, que menino não vale nada. Falou desse jeito pra mim. Não vale nada. Aqui ele é isso. Acho que ele trabalhou lá, alguma coisa assim. Quer dizer, é o testemunho de muita gente por aí. Alguns, às vezes, até mudaram de postura, né? Mas muitos não tem aquela... É uma coisa que se ensinava talvez muito mais aqui na igreja, né? Mas aquela coisa de reparar os danos. Aquela coisa, né, por exemplo, que a gente vê na história de Zaqueu, né? Olha, a quem eu lesei, eu vou restituir, né? Muita gente vem para a igreja, e é por isso que eu não concordo às vezes com qualquer tipo de mudança de igreja. Porque às vezes uma pessoa sai, eu estou falando agora dessa situação, né? Tem pessoas que mudam, ou tem uma direção de Deus... Mas eu falo das pessoas, por exemplo, que estão numa conduta de pecado aqui, você trata, elas não se submetem. E amanhã elas estão lá em outro lugar e, às vezes, exercendo ministério lá na frente. Hoje é até difícil exercer disciplina na igreja por conta disso, né? É muito difícil. Você, às vezes, recebe um camarada aqui, e aí a pessoa vem e te procura, ah, tal, tá, né, sou crente, não sei o quê, ah, eu vim de tal igreja. E fica difícil. Eu nem conheço a vida da pessoa, nem sei o que ela é. Olha, tem muitos de vocês aqui que eu não conheço. Não sei quem vocês são lá no seu trabalho, na sua escola, não sei. É você quem vai dizer. É os outros quem vão dizer. Eu já acho muito, às vezes, ter que abrir o Facebook de alguns de vocês, né? Como a gente já se deparou, né, Marlon? Com algumas coisas tristes aqui. mas nós somos chamados para ser separados para o Senhor. Amém, gente? Para realizar os planos de Deus, Deus sempre lançou a mão desse princípio. Se você observar na palavra, você vai ver isso desde o Antigo Testamento. Deus vai lá e separa uma pessoa para uma tarefa específica. Não é assim? Deus pega Moisés, né? Vai lá, chama Moisés, né? Você vê lá aquela situação com a sarça ardente, né? E ali Deus chama Moisés para liderar o povo no Egito. Você vê Deus chamando Abraão. Então você vê que em muitas situações Deus primeiro separa a pessoa para uma função específica. É claro que é diferente aqui, é importante a gente dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava em ninguém, mas o Espírito Santo se apoderava de algumas pessoas para exercerem alguma tarefa específica. Hoje no Novo Testamento é diferente, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e é como se Deus estivesse fazendo. É como se o próprio Jesus estivesse fazendo aqui na Terra. Mas você vê isso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês puderem abrir comigo, está lá em Levíticos capítulo 20. Levíticos capítulo 20. Levítico, perdão, né? É no singular. Não é igual Salmos, né? Levítico capítulo 20, versículo 24. Olha só. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra e eu a darei a vós. Esse contexto aqui é aquele contexto, né, da terra prometida, né, que todos conhecem. Eu darei a vós para possuirdes terra que mana leite e mel. Agora veja como termina o versículo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Olha só. Tem alguma versão que está diferente disso? Dos povos maus. Interessante. Isso aí eu não tinha visto ainda. Veja. Olha só. Deus começa dando um exemplo. Nós não falamos que o tabernáculo era um modelo, gente? Era ou não era? O tabernáculo não era um modelo? O povo de Israel, a gente pode encarar como esse modelo também. Você vê que de todos os povos da terra, Deus separou quem? Deus chamou e separou o povo de Israel para ser povo dele, povo santo. Se você voltar um pouquinho em Êxodo, se você quiser, não precisa abrir, você pode só anotar. Aí a gente vai falando aqui, tá? Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 36. Opa, peraí. Acho que eu marquei errado aqui. Não, é 26, perdão. Êxodo 32, 26. Isso. Eu falei 36, né? É 26. Êxodo 32, 26. Tem uma situação aqui bem conhecida, né? Nós já ministramos sobre isso aqui também algumas vezes. Você lembra quando Moisés sobe, recebe as ordenanças de Deus, a lei, né? E aí Deus fala, ó, Moisés, desce lá porque o bicho está pegando lá embaixo, né? Quando Moisés desce, o que que acontece? O que que ele enxerga lá? Vocês lembram? O povo começou a pressionar Arão, né? E, né, para resumir bem rápido a história, foi feito um bezerro de ouro, né? Com ouro de todo o povo. E eles estavam ali adorando e estavam numa festa bem pagã, na verdade, né? E é nesse contexto em que diz aqui no versículo 26, olha só. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Ou seja, quem quer uma vida de santidade, vem para esse lado de cá, né? Eu fico imaginando, Moisés deve ter feito uma, né, passado uma linha ali, né? Quem é da santidade, pro lado de cá. E olha o que aconteceu, olha como termina o versículo. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os levitas. dessa situação específica aqui em que Deus começa a usar a tribo de Levi para exercer o cuidado da casa de Deus, do tabernáculo e dos ministérios. Por causa disso aqui. E é isso que eu queria enfatizar com vocês hoje. Você acha que Deus não está olhando quando as pessoas estão levando na brincadeira? Você acha que Deus não está olhando quando as pessoas estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira? No relaxo, compactuando com o pecado, compactuando com uma vida carnal? Existe um tempo para que isso aconteça, Deus permite, né? Mas há um momento em que Deus usa os Moisés, né? E, gente, na igreja sempre tem esses momentos. Perdão. E aí Deus chama, né, através dos Moisés, e olha, traça uma linha aqui, vamos fazer uma separação aqui. Quem é do Senhor, vem pra cá. Quem quer levar o negócio a sério, vem pra esse lado aqui. E é com essas pessoas, são essas pessoas que Deus separa pra usar. Talvez você possa, alguns do ministério estão pensando como crentes comuns, né? Não, eu posso viver uma vida comum e servir a Deus. Até certo ponto você vai conseguir fazer isso. Ah, eu posso ser do ministério de música e curtir as minhas músicas, né? Eu posso ser de Deus e ter os meus, né? Manter os meus ídolozinhos escondidos lá, né? Que nem o povo, né? Posso manter alguma, não tem problema. Até certo ponto você vai conseguir fazer isso. Deus permite mesmo. E Deus permite para que haja diferença de quem é e quem não é. Agora a minha pergunta para vocês essa manhã é: de que lado que você está? Porque na hora do vamos ver, quem fica mesmo são os levitas, né? Embora nós não consideramos mais os levitas como... Nós não denominamos o ministério de louvor, de adoração, como ministério levítico, porque isso é do Antigo Testamento. Mas eu estou só fazendo essa comparação, você entende isso? Que quem é do Senhor vai ficar evidente. E do mesmo jeito que Deus separou um povo do meio dos povos, e aí Deus separou uma tribo no meio do povo separado. Você entende isso que eu estou falando? Quantos se entendem isso? Gente, Deus, do meio do povo, do meio dos povos, Deus separou um povo para ele. E do meio desse povo, Deus separou uma tribo para ele. Você precisa entender que você faz parte disso, dessa separação. Você não é melhor do que ninguém aqui. Mas entenda que você é essa tribo de Levi hoje aqui. Você faz parte de uma geração que deve ser dedicada exclusivamente ao Senhor. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Tem que parar de trabalhar, de estudar? Não. É que você vai ter uma dedicação especial. Claro que alguns de nós, como foi o que aconteceu comigo, chegou um momento... Foi primeiro com o pastor Ronaldo, né? Chegou um momento que não deu mais para fazer as duas coisas. Ficou impossível cuidar das pessoas e trabalhar fora. Isso chegou um momento que aconteceu comigo. Eu creio que vai acontecer com alguns de vocês aqui. No tempo certo, né? Mas até isso acontecer, dedique-se ao Senhor. Não espere que Deus vai pegar você fazendo as coisas de qualquer jeito lá e falar: agora eu vou te separar para o ministério, né? Você vai ser um pastor, você vai ser um missionário. Vocês estão me entendendo? Deus só chamou pessoas, falando aqui do Antigo Testamento, né? Deus só chamou pessoas que realmente tinham um coração em Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus. Agora, talvez alguns possam pensar assim, né? Mas e no Novo Testamento, pastor? Beleza, o senhor falou de Abraão, você falou de Moisés, né? Noé, a mesma coisa, né? Você lê lá em Gênesis, eu não sei se é 32 ou 33, se eu não me engano. Noé era um homem justo e bom, né? Noé andava com Deus, aí Deus vai lá, Noé, vou separar você para isso, né? E no Novo Testamento, como que funciona? Abra lá em Atos, esse eu gostaria que todos abrissem, por favor. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Olha o versículo 2. Atos, todos sabem que fala do contexto da igreja, né? E servindo eles ao Senhor... Olha que interessante isso. Lê comigo. Repete comigo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Veja que não está falando aqui. E eles vivendo uma vida carnal, pendurada no Facebook, 8 horas por dia. Interessante, né? Essa versão eu não conhecia. Olha só. Isso aqui que eu queria firmar um conceito com vocês hoje. É nesse contexto em que Deus separa pessoas. É nesse contexto. Deus separa pessoas, né, que estão em Deus, ministrando ao Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Diga comigo assim: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Todos sabem aqui que Saulo, quem que é? O apóstolo Paulo. Isso é que eu queria falar com vocês. Veja, veja aqui que quem escolheu não foram os apóstolos, não foi o pastor. Ah, você é um bom guitarrista, eu vou colocar você para ministrar o Senhor na guitarra, né? Você tem talento, meu filho. E é assim em muitos lugares, né? Tem alguns que se oferecem, né? Que nem o irmão do Porta Estreita lá, né? Pastor, eu tenho um chamado para dança. Já viram? E aí, né? Ele compôs o célebre, como que é o nome da música lá? Funk do crente maluco, né? Diga assim comigo: Deus é quem escolhe, Deus é quem separa. Fala isso pro seu irmão aí: Deus é quem escolhe, Deus é quem separa. Ah, então não é o pastor Vinícius que escolhe as pessoas? Não. Não é o Marlon, então, ele foi com a carinha daquela menina, foi com a carinha daquele cara, né? Ele é um bom candidato. Não é. Tanto é que eu vou falar para vocês, às vezes a gente deixa passar algumas coisas. Eu lembro de um dia o Marlon falando, vou usar esse exemplo aqui, né, Marlon? Uma dificuldade que ele e a Joyce estavam tendo. Porque tinham pessoas que estavam vindo nos ensaios, né? Tudo certinho. Vinham até mais do que as amadas que fazem parte aí e não vêm direito, né? E ficou naquela condição. Como que eu faço? Né? Eu coloco para ministrar, não coloco. Mas aí a gente percebe que a gente errou no caminho, né? Porque às vezes a gente tem que lidar com tanta dor de cabeça dentro do ministério porque você deixou passar pessoas que não foram escolhidas por Deus. Elas se auto-intitularam, em alguns casos, em outros casos a gente chamou. Por exemplo, tem momentos que eu olho ali, gente, vou ser bem sincero com vocês, tem momentos que eu olho ali para a salinha e eu vejo algumas pessoas que eu chamei para participar, mas vocês lembram que eu deixei bem claro, né, pro pessoal do Sonho, do Data Show, eu não quero só que goste de computador, isso para mim não é suficiente, né? Eu não quero só que goste de operar o som. Você tem que ter chamado para isso. Você tem que ter vocação para fazer isso. E aí o que, que a gente percebe? Que a gente fica amassando barro às vezes, né? Já se sentiu assim? Quem é que lidera pessoas no trabalho, né? Às vezes tem essa sensação, né? Você fica amassando barro com pessoa. Você tem que ficar, sabe, ficar repetindo o óbvio com pessoas? Por exemplo, um exemplo, eu preciso dizer para vocês estarem aqui nos domingos, 9 horas. Isso é o óbvio. Mas, gente, é o que mais acontece. Nós temos aqui, ó, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hoje ficou um abaixo da média, né? Mas a nossa média aqui é de 20 pessoas nos domingos de manhã. Tem alguns que estão lá embaixo, né? Então, na verdade, a gente passou um pouquinho. Nossa média é 20 pessoas. Sabe quantas pessoas deveriam estar aqui todos os domingos? Sabe quantas? 40. A nossa média aqui de presença é metade. É a média. É a média. Se eu mostrar para vocês aqui, é 20, 21, não passa disso. Raramente passa disso. Hoje passaria, mas sempre acontece alguma coisa. Né? Por exemplo, ninguém falou comigo lá de baixo, ninguém me pediu permissão para nada. Né? Só me comunicaram, alguém veio, nem lembro quem aqui, foi o Brad? Alguém veio e comunicou, o Guilherme está terminando de ensaiar um negócio lá embaixo. E daí? 9 horas é a hora da administração. Ou eu posso chegar lá na escola de discípulos lá, pegar os que estão fazendo lá, que eu vou fazer um negócio com vocês agora. Mas isso aconteceu. Mas isso acontece sempre. Né? Com exceção de alguns que me comunicam, né? Por exemplo, o Cris, muito comum que o Cris está muito ativo na escola de discípulos. Né? Vi, ó, eu estou dando aula lá embaixo hoje. Estou auxiliando na bênção. Né? Isso eu entendo como comunicar. Né? É falar com antecedência e pedir. Né? O comunicar que eu entendo é isso. Mas, gente, se você vai sair para o aniversário de não sei quem, para a festinha de não sei aonde, eu, assim, honestamente, hoje, nós, assim, entenda bem, o presbitério, hoje aqui da igreja, a gente tem um entendimento um pouco diferente a respeito disso. E você deve estar sentindo isso hoje, né? Desde os tempos áureos do G12 aqui, a gente amassava muito barro, né? E a gente ficava naquela, né? Você tem que vir, né? Você tem que vir. Você tem que fazer, você tem que dar fruto, você tem, né? E a gente chegou à conclusão que em Atos não era assim, na Bíblia não é assim, isso é um modelo só e não funciona. E eu vou falar para vocês bem franco mesmo, e é por isso que eu tenho isso aqui, ó, porque é a única forma de eu saber quem tá, quem não tá, né? Sem ficar cobrando. Vocês não vão me ver cobrando aqui mais. Vocês não vão ficar me vendo cobrando aqui. Por exemplo, na segunda ministração, né, eu cheguei nos meninos que faltaram ali, né? Dei uma puxadinha de orelha no Brad, no Juninho, né? O Cleiton usei até de exemplo, né? Sobrou até pro Cleiton aqui no dia. Eu até falei para vocês aqui, né? Eu usei com a liberdade que eu tenho com o Cleiton, com a Lari, até porque não é uma prática deles, né? Se tem um cara... Tem as pessoas que eu posso dizer aqui sobre a fidelidade, são eles dois. Né? A Lari quase que, né? Quase que nasceu aqui, né, Lari, na igreja. Né? O Cleiton nem se fala, né? Assim, o serviço deles aqui. Né? Então, assim, não é por. A gente não é. Nós não somos a bandeirante aqui, a Sabesp, né? Que você falhou e a gente encerra o contrato com você. Né? Não é assim. A bandeirante é assim. Você paga 20 anos a conta de luz, e se você deixar de pagar um mês. Né? Eles cortam, não cortam? Não é assim? Ou eles, você acha que o cara fica lá na mesa lá, tadinho, né? Eles, o cara 20 anos pagando direitinho, né? Vou segurar um pouquinho pra ele lá, né? E tal. Vai nessa, né? Sabe de nada, inocente, né? Por quê? Porque não é você não tem uma aliança com a bandeirante, né? Você tem um contrato com a bandeirante, né? E contrato. Você concordou lá, né? No fornecimento de energia deles, se você não pagou pelo serviço. Aqui não é assim, aqui é uma família. Né? Então, filho, a gente corrige com amor. Quem já foi corrigido por mim aqui sabe. Mesmo que foi no momento do calor, né? Às vezes que eu vou lá, dou uma chamada de atenção, falo mais áspero. Mas vocês sabem que é com amor, sempre. E mesmo depois eu ainda vou lá e dou uma maciada, né? Passo um olhinho, né? Mas teve dias aqui que eu até falei pra alguns aqui, quando vieram falar comigo, né? Pedir perdão e tal. Falei, mano, pega a senha aí que a fila tá grande hoje. Porque realmente a gente tem essa média. Não falo isso com alegria pra vocês, gente. Mas eu não sei porquê, né, Marlon? As pessoas acham que no meio do bolo das 40 pessoas, se eu faltar, né? Não tem problema, vai passar batido. E assim, gente... Eu tenho ido, e eu estou falando isso justamente para reforçar aqui. Não estão todos os líderes aqui hoje, né? O Neto me comunicou. hoje, né? É a pessoa que me comunicou. A Joyce, não sei se falou com você, mas isso é uma coisa que eu queria até dizer para vocês, líderes. Eu não vou mais nesse caminho de desgaste. Uma, porque eu não quero ficar doente, né? Você sabe que tem uma pesquisa que diz que os pastores, né, é a classe de pessoas que morrem do coração mais cedo. Sabia disso? Os pastores são os que morrem do coração, né, mais cedo. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Então hoje eu, honestamente, talvez para alguns possa parecer uma frieza, né, de eu não ficar indo atrás de você. Né? Tem pessoas que não estão na igreja, hoje, no ministério, nem na igreja. E, gente, se vocês puxarem aqui meu celular, Deus sabe quanto que eu tenho buscado me disciplinar nisso, sabe? Naquela coisa de, ô, cara, você não veio. Honestamente, eu acho uma meninice isso, né? Sinceramente. Não estou dizendo assim, nossa, pastor, você não se preocupa, não vai atrás das pessoas. Me entenda, se coloca no meu lugar um pouquinho. Nós temos aqui umas 300 pessoas quase, né? Você imagina se todas as pessoas que faltarem eu tiver que ir na casa delas, fazer a ceia na casa delas. Antigamente era assim, né? Pastor, a gente tem o kit até hoje aí. Tá mofando lá, teia de aranha. Né, Lê? Não era assim? Pegava o kit ceia e celebrava na casa do irmão doente, né? Vocês estão entendendo? Agora, entenda, pelo amor de Deus, isso não é um desprezo com as pessoas. Mas a ovelha que ouve a voz do pastor e segue. Agora, você pode ter certeza que as ovelhas desgarradas aqui a gente vai atrás, sim. Das que a gente sabe, pelo menos, né, por onde foi. Porque tem uns que dá o perdido que você... Literalmente, cara, é ninja, né? Joga o pó, quando você olha, caramba, meu, né? Já viu na Era do Gelo? A hora que eles descobrem lá o mundo, né, abaixo do deles. Já viram? Quem já viu? Chega lá e vê os dinossauros, né? Tudo tal. Aí daqui a pouco eles veem um dinossauro enorme. E aí pronto, agora nós vamos comer, né? Os mamutes lá que achavam que era o maior ser da Terra, né? Agora eles veem que não é nada, né? E aí chega o Buck, né? O Buck é o melhor, cara. Ele é o herói. E aí ele chega, ele pega um negócio lá, mas ele é todo atrapalhado, né? Aí ele chega lá e joga um negócio, tipo ninja, né? Aí ele só fala: corre! Pau! Sobe aquela fumaça, quando você olha, não tem mais ninguém. Às vezes nós pastores a gente se sente assim. Por exemplo, se coloca no meu lugar um pouco agora. Alguns ainda usam essa desculpa, cara, sinceramente. Pastor, eu não consigo falar com você. Então tá. Então você não consegue falar comigo. Você sabe onde eu moro? Você tem meus quatro celulares. Eu tenho quatro números de telefone, sabia? Se vocês quiserem, eu passo para vocês hoje para dar uma atualizada. Vocês têm meu e-mail, têm meu Facebook, eu tenho até site, sabia? viniciusdeoliveira.com. Você me acha até no site. Eu estou aqui, não vou dizer todas as manhãs, que eu estou trabalhando para isso, mas ainda não estou conseguindo todos os dias. Mas todos os dias que eu posso, eu estou aqui na parte da manhã orando, né? Tem alguns que já estiveram aqui comigo, né? Passando um tempo aqui de comunhão. Eu tenho trabalhado para estar em todas as manhãs. Já falei que sabe onde eu moro? Já falei, né? Essa cidade é capaz de você cruzar comigo aqui em Poá. Se você não precisa nem ir muito longe, se não quiser ir na minha casa, é bem capaz de você encontrar comigo, especialmente na parte da tarde. Se você for na 9 de julho ali, eu estou em alguma das agências bancárias, né? Um cafezinho. Honestamente, isso é uma desculpa. Agora, o que que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu ir atrás do irmão no meio das 300, entende o que eu estou falando? No meio das 300 ovelhas. E olha que a gente faz ainda, hein? Tem pessoas que dão um perdido tão bem dado que a gente não consegue por telefone, não acha o cara em casa. Ixi, já cansei de passar por isso aí já. Mas o que que é mais fácil? Está acontecendo alguma coisa com você? Cara, pode ser um sintoma de resfriado. Pastor, ó. Tá assim, assim, assim, ora por mim aí. Pronto, resolvido. Eu sinto que você está perto, né? E ao mesmo tempo você vai se sentir cuidado. Agora, é claro, pode esperar que nós vamos atrás mesmo. Agora, dentro do ministério, gente, o ministério requer um pouco mais de maturidade. Você entende isso que eu estou falando? Porque você tem uma responsabilidade aqui. Já aconteceu aqui, não foram poucas não, de pessoas que jogou o pozinho do ninja, sumiu. Irmão, o que acontece com você? Não veio mais nos domingos? Entende? Parece que eu estou falando com o irmão que vem uma vez por mês na igreja. Concorda que deveria ser um pouco diferente? O que aconteceu? Ah, eu viajei. Ah, meus pais estão em casa. Tem 3 semanas. Ah, eu estou desanimado. De todas, para mim, honestamente, essa é a pior. De todas as desculpas, essa para mim é a pior. Porque quem está desanimado, pode saber. Não está orando. Não está em comunhão. Não está buscando a Deus. Ah, pastor, mas você não está sendo muito duro, muito rígido? Porque as pessoas podem desanimar, né? Eu posso desanimar também, não posso? Posso ou não posso? Eu tenho esse direito? Não, eu não me dou esse luxo de desanimar. Vocês estão entendendo? E vocês não deveriam, olhem para mim, vocês não deveriam se ver abaixo de mim aqui. Nesse quesito, vida cristã. Liderança sim, liderança você tem que se colocar debaixo mesmo, eu concordo. Por exemplo, o pastor Alencar eu não vejo abaixo de mim. E é por isso que vocês não veem eles muitas vezes aqui, uma por hoje, por uma questão de trabalho, que eu vejo que é temporário, né, Lê? Em nome de Jesus. Meu desejo é ver o Alê muito mais, né, do que ele está hoje aqui, é o desejo dele. Ele faz parte desse ministério aqui. E ele ainda tem uma incumbência lá, né, com a escola de discípulos. Ele não pode simplesmente, toca lá, Cris, e chega aqui. E olha que ele ainda, né, faz um, dá umas remanejadas ainda. Mas eu, por exemplo, não vejo o pastor Alencar de baixo. Eu vejo o pastor Alencar aqui do meu lado. Eu vejo o Neto, o Marlon e a Joyce, o Neto e o Charles, do meu lado. Vocês estão me entendendo? Com relação à liderança, sim, eu vejo vocês de baixo. Agora, como cristãos, com relação à responsabilidade cristã, eu não deveria chamar a atenção de vocês por essas coisas. Porque vocês deveriam ser tão responsáveis quanto eu. O ideal, era que eu estivesse comendo poeira de alguns de vocês. Por exemplo, hoje eu ouvi uma coisa aqui meio de, se eu tiver errado, me corrige, né? Mas que eu fiquei muito feliz. Eu vi o Bruno falando aqui, tava cheirando cândida, né? Tava cheirando um cloro aí. Que é esse cheiro de cloro aí, né? Porque o Bruno tá chegando mais cedo com a Samara e tá pegando para dar uma servida por aí na igreja, né? Isso para mim é uma pessoa sentir o peso da responsabilidade. Isso é muito legal. É você saber, por exemplo, hoje não veio o Gu e a Bruna, né? E eles são da escala da limpeza hoje, né? Eu não deveria me preocupar, nossa, eu preciso pegar 2 camaradas, né? Sabe aquela, esse é o trabalho desgastante do pastor muitas vezes, né? Nossa, tem que pegar 2 pessoas, pedir encarecidamente para servir, né? Mas uma pessoa que tem esse peso de responsabilidade no ministério, ó, gente, hoje na limpeza é o Gu, cadê aqui? Valfrido, Gustavo, Bruna, Joseph, Joseph tá lá embaixo, eu acho, né? Brad e o Bruno. O Bruno, você, né? Hoje acho que é você. Ah, é, perdão, isso mesmo. Então acho que eu troquei lá um nome. Mas aí, poxa, não tá os dois, né? Pra não sobrecarregar ninguém, vamos lá, vamos servir. Né? Mas ter esse senso de responsabilidade é saber, por exemplo, quando tem um evento na igreja. Nós tivemos aqui na quinta-feira, né? Na quinta-feira, eu não sei como foi, eu não cheguei a perguntar pro pessoal, né? Mas eu entrei em contato com a Lê, aí entrei em contato, mandei uma mensagem pro pessoal do som lá, né? E aí é com vocês, né? Eu cheguei, acho que era umas 9h30 já, quase 10 aqui na quinta-feira, que eu tive uma situação e tive que ir para São Paulo. Mas vocês estão entendendo? Esse senso de responsabilidade, de que isso aqui é meu, sabe? Não é um apego às coisas, mas é eu entender que, poxa, esse microfone aqui eu preciso cuidar dele, porque isso aqui é usado para adorar o Senhor à noite aqui, né? Quando a gente ajunta com a igreja. Eu saber que esse equipamento, né, tem um custo. Eu saber que a sala ali da dança precisa ficar organizada. É eu saber que ali, aqueles equipamentos lá são operados, né? Todos os cultos eles são operados, eles precisam ser ligados e desligados corretamente. Eu não posso debruçar em cima da mesa de som, porque senão estraga. Eu não posso passar com o cálice e com o pãozinho da ceia por cima da mesa, assim, ó. Né? Comer o negócio da ceia em cima da mesa de som, né? Senso de responsabilidade. Eu não deixar meia fedida lá dentro. Pode acreditar que isso acontece. Essa salinha daqui, ó, eu já perdi a conta. O pessoal que entra mais ali, que liga os equipamentos, vocês já viram que tá arrumada? Eu que arrumei, mas eu não tô contando mais, né? Mas você sabe o que acontece? É uma coisa de senso de responsabilidade. A pessoa entra para pegar um negócio e faz igual o filho de 7 anos. Igual a minha filha faz. Bagunça todo o resto para pegar um cabo. E deixa. Como se tudo aquilo num passe de mágica se arrumasse, assim, né? De repente ele chega no outro dia. Coisa linda, hein, irmãozão? Tá arrumadinho, né? Entendeu? Um dia, não vou citar o irmão aqui, mas não é a primeira vez, já aconteceu isso muitas vezes. Eu chegar aqui antes do culto ou de um evento e nenhum dos irmãos do louvor, nem do som, ninguém chegar, né? E aí eu vou fazendo, porque eu tenho esse senso de responsabilidade. Por exemplo, na quinta-feira, né, o Ale falou pra mim, não, cara, chegamos aqui, já tava tudo no pente, né? Pois é, porque eu e o Brad viemos aqui, né? Ligamos todos os instrumentos e passamos o som durante o dia. Então, quando eles chegaram aqui, eles só tiveram o trabalho de passar a música. Isso é senso de responsabilidade. Mas já aconteceu de líderes, inclusive, chegar 5 minutos pro evento, pro culto. Olhar assim. Nossa, cara, que bom, né? Tá tudo arrumadinho, tudo certinho, né? E eu, como muitas vezes eu já falei pra vocês, eu só falo, tá. Né? Coisa linda, né, irmãozão? Alguém arrumou isso, né? As coisas não foram um passe de mágica, né? Ele não estava assim no tempo de casa, o anjo Gabriel veio, ligou o baixo, afinou. O anjo Miguel montou o teclado, passou os retornos, equalizou o sistema. Só quem mexe com som sabe o trabalho que dá fazer uma passagem de som decente, para você ter um som decente, né, no negócio. A preparação. Vocês estão entendendo? Saber que nós somos separados para uma função na igreja. E assumir essa responsabilidade. Marlon, o que eu posso fazer com relação à dança aqui, para o negócio ficar no pente? Então faça. Vicky, o que eu posso servir vocês aqui? Às vezes eu vejo lá vocês correndo, fazendo as três coisas ao mesmo tempo lá. O que eu posso fazer? Vem, a gente vai te dar as coordenadas, né? Mas, beleza, não tem nada, já tá tudo, todas as vagas estão ocupadas. Então venha orar, você vai contribuir muito, talvez até mais. Muitas vezes as nossas orações e intercessões lá que cobrem alguns buracos que ficam aqui. Os buracos de, né, de operação, sabe? O buraco operacional. Essa é uma vantagem, né? Porque numa empresa, um buraco é um buraco, né, Lê? Uma falha de um operário, de um funcionário, é uma falha. Dentro da igreja nós vemos que o sobrenatural aparece nessas horas. Muitas vezes você fala assim, nossa, esse som tá difícil hoje, né? E aí Deus opera, porque Deus não depende do som. Aí você olha e fala assim, nenhum dos amados da dança compareceu. Aí você vê que Deus não depende dos amados da dança para operar. Agora, nós vamos pegar isso e usar disso um motivo para, né, deixa Deus fazer, tudo para a glória de Deus mesmo? Ou nós vamos ter um peso, um senso de responsabilidade e falar, Senhor, é minha responsabilidade. Então eu vou fazer isso aqui como se fosse meu. Quantos estão entendendo? Amém? Então Deus não escolhe de acordo com o seu talento. Deus não escolhe de acordo com a sua capacidade. Deus escolhe conforme os desígnios dele. E é assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Como a semana passada eu encurtei bem, né? Teve, acho que foi o aniversário que a gente foi da Joyce, né? Então eu enxuguei. Então eu acabei passando para hoje. Então, assim, vocês desculpem a estendida, mas a gente já vai estar todo mundo liberado. Mas a gente esticou um pouquinho mais hoje propositalmente, tá? Mas eu queria fechar com essa pergunta aqui com vocês. Queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo agora. Você não vai responder para mim, não vai responder para o seu irmão. Responda para você mesmo. eu estou aqui, observe, eu estou aqui por vontade de Deus para a minha vida ou simplesmente por uma necessidade na igreja? Pense nisso agora um pouco. Dentro do que nós falamos até agora, sobre o chamado de Deus, a separação do povo no meio dos povos, a separação da tribo de Levi no meio do povo de Israel, dentro desse contexto que nós ministramos, eu queria que você pensasse: você está aqui hoje para preencher uma lacuna? Ah, porque não tem ninguém para operar o data show e precisa de alguém que mexe com informática. Porque a dança, para dar certo, tem que ser um número tal, né? Para ficar certinho, então eu estou aqui preenchendo esse espaço. É por isso? Ou é porque é a vontade de Deus mesmo? Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui e eu estou aqui. Quantos entenderam a minha pergunta? Você entendeu? Isso é muito importante. E seria muito bom se eu ouvisse de alguns aqui hoje. Ou mais tarde, não sei. Pastor, eu cheguei à conclusão que eu estou só preenchendo um espaço. Não estou dizendo para o grupo diminuir, não, né? A minha alegria seria se o grupo aumentasse, mas para que você preencha um lugar no corpo de Cristo, que Deus te chamou para isso. Não que eu, ou Marlon, ou o pastor Alencar, ou Neto, ou Charles te chamou. E nem porque você tem essa capacidade para fazer isso, tem essa habilidade. Eu conheço músicos muito bons que poderiam tocar sozinhos na igreja e seria suficiente. E eles estão sentados ouvindo a palavra, porque apesar de eles serem músicos, eles não são chamados para ministrar ali em cima. Interessante isso, né? Eu conheço muitos professores que não são necessariamente os mestres da igreja. Eles fazem outras coisas na igreja, mesmo sendo professores. Não ocupam a área de ensino necessariamente. Vocês estão me entendendo? Porque a sua vocação natural não quer dizer necessariamente que ela é igual ao seu chamado. Um exemplo aqui, né? Tem a Lari dá aula de dança, né? É isso. Mas ela tem esse chamado, né? Mas, por exemplo, com relação à Lari, eu vejo um chamado superior, né? Eu vejo a Lari como uma missionária, evangelista, né? Tanto é que ela já saiu, né? Já foi para as nações. Então, o chamado dela é mais do que dançar na igreja. Eu tenho certeza que a Lari vê assim também, né? Não sou chamada só para dançar na igreja. Eu sou chamada para ir para as nações. É você ter consciência do seu chamado. Não, eu sou chamado para ensinar. Eu sou chamado para profetizar. Eu sou chamado para pastorear. Por exemplo, nós temos pastores aqui. Pessoas que cuidam de pessoas, de ovelhas. E muitos de nós, às vezes, estão aqui preenchendo um espaço na igreja, uma necessidade da igreja, e não estamos desenvolvendo o nosso chamado dentro do nosso quarto, no tempo a sós com Deus. Quem está me entendendo? Amém? E para mim, a característica mais básica, gente, é a seguinte. Tá, eu entendi, pastor. Entendi que eu não estou aqui para preencher um buraco na igreja, né? Preencher uma necessidade. Eu estou aqui para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Ok. E qual é o pré-requisito básico para eu estar no ministério? Você já parou para pensar nisso? E por mais que possa parecer estranho o que eu vou falar para alguns, esse é o primeiro passo. Porque na próxima semana nós vamos começar a falar sobre o ser separado para um ofício na igreja, o ministério, né? Nós vamos falar exatamente disso, mas hoje nós vamos dar um pontapé e talvez você possa estranhar um pouco eu entrar nesse assunto, mas isso resolve muitas questões na igreja. O primeiro passo para alguém exercer qualquer coisa no ministério é ser regenerado, é ser uma nova criatura, é ser nascido de novo. E tem duas coisas, para mim, que caracterizam um nascido de novo. E esse é um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Fechando o assunto, lógico, né? Uma característica de alguém que é nascido de novo, todos sabem aqui o que é ser nascido de novo, né? Amém? O novo nascimento é aquela operação do Espírito, né? Quando você recebe a Jesus, ou melhor, quando Jesus recebe você, né? Não somos nós que aceitamos ele, todos sabem disso, né? Ah, eu aceitei Jesus em 13 de julho de... Não, aquele dia Jesus te aceitou, do jeito que você estava, né? É assim que acontece. Aí acontece o processo do novo nascimento. Mas não se espantem, mas nós temos muitos não nascidos de novo na igreja e no ministério. Muita gente que está aqui em cima. Bons músicos, bons dançarinos, bons cantores. Isso acontece muito frequentemente nas pessoas que ocupam funções como aquela lá, som, projeção. São pessoas que, né, não aparecem tanto, mas são pessoas que frequentemente ocupam lugares nas igrejas. Algumas igrejas até pagam, né, para pessoas de fora operarem. Mas isso é um assunto importante. Porque muitos de nós, assim, simplesmente vamos ocupando os lugares na igreja, chegando, né, e fazendo, e nós não fazemos essa simples pergunta. Eu sou nascido de novo para fazer isso aqui? Porque isso é uma função espiritual. Por mais que você esteja só tocando ou dançando, mas essa é uma função espiritual. Ou você acha que quando você está tocando ou dançando, espiritualmente as pessoas estão sendo ministradas ou não? Quando você está cantando, algo está sendo ministrado para as pessoas. Isso é tão verdade que se uma pessoa endemoniada ou debaixo de uma influência maligna estiver fazendo a mesma coisa, as pessoas são ministradas do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou falar muito disso a semana que vem com mais um pouquinho mais de profundidade, mas tem muitas pessoas hoje que ouvem cantores pseudo-evangélicos, né? Pseudo-gospel. A banda lá fica com aquela mensagem escondidinha, né? Embutida, diz que é uma mensagem cristã embutida. Por exemplo, a Evanescência é uma banda cristã, né? Um exemplo. Já ouvi demais isso, já ouvi muito isso. Os roqueiros, né, gostam. A Evanescência, porque eles têm uma, né, embute ali, o cristianismo e não sei o que mais. E eu já vi uma entrevista, nós vamos falar disso um pouco mais com calma na próxima semana. Já vi uma entrevista onde eles falam assim: eu não sei nem por que as nossas músicas tocam lá nas rádios cristãs, não sei nem qual o motivo, porque nós não temos nada a ver com aquilo. Então, é até uma coisa perigosa, porque se você parar para pensar nisso, o diabo está fazendo o trabalho de pegar essas músicas com altas influências, altos enganos, e trazendo para o meio dos evangélicos, meio dos crentes. Não gosto muito do termo evangélico, né? Mas aí nós temos crentes hoje ouvindo músicas que... e vendo coisas que você não sabe nem dizer se é coisa de crente ou não. Ou você consegue imaginar Jesus? Vou trazer uma mensagem aqui embutida agora para vocês sobre o reino de Deus. Você consegue visualizar isso? Ah, pastor, ele falava por parábolas, né? Tal, ele falava por parábolas, mas para os discípulos ele falava como? Abertamente. Mas aí a gente tem hoje crentes submetendo seus corações e seus ouvidos a coisas que não são fontes limpas. Tá entendendo? E mesmo no meio evangélico. Ou você não sabia que muitos cantores e artistas cristãos são ateus, agnósticos. Sabe o que é isso? Satanistas. Aí agora o negócio começa a ficar um pouco mais apertado, né? Porque até então a gente pensa assim, tem o título lá, gospel, né? Tá dentro da gênero gospel. Beleza, eu posso ouvir. Não se engane. Nos últimos tempos surgirão muitos falsos cristos. Muitos, muitos, muitos, muitos. O cara sobe lá, canta uma mensagem bonita, apresenta uma mensagem bonita sobre Jesus. E o que ele tem são influências bem malignas mesmo, para desvirtuar a vida do crente. Aí o crente está lá todo emaranhado de pecado, de engano e não sabe por quê. Quantos estão me entendendo? Primeiro ponto é esse, ser nascido de novo. Primeira característica de um crente que é nascido de novo é que ele tem nojo de si mesmo. O crente nascido de novo, ele olha para a sua condição carnal e ele não tem prazer nisso. Você olha para você mesmo e você fala assim: eu não valho nada mesmo, eu não presto. é até um caminho difícil. Eu sei que muitos aqui enfrentam isso. É um caminho que você tem que até cuidar para não entrar debaixo de culpa e condenação. Principalmente quando você se vê errando numa mesma coisa, né? É uma característica. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo morando dentro fica constrangido por causa do pecado. Quantos estão me entendendo? Você entende esse ter nojo de si mesmo? Que você não suporta. Em outras palavras, é aquilo que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? É uma coisa que está impregnada em mim, está amarrada em você. Vocês estão me entendendo? Essa é uma característica. E a outra característica do nascido de novo é que o pecado não é mais uma prática na vida dele. O que, que eu falei? Pecado não é mais uma prática na vida dele. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Vamos dizer todos isso? Diga: aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Diga isso para o seu irmão: aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Se de tudo que você ouviu hoje aqui, se perdeu tudo, no meio dos cochilos, não sei, né? Eu queria que você saísse com isso no seu coração. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Essa é uma característica. E esse é o meu parâmetro para alguém subir aqui e fazer qualquer coisa. Como é a sua vida, meu irmão? Esse deve ser o seu parâmetro, Marlon, com a Joyce. Alê, Neto, que não está aqui, Charles, esse é o nosso parâmetro. O parâmetro do Ministério Viriqueiro de Poá para exercer qualquer ministério na igreja é esse: ser nascido de novo e não viver em prática de pecado. Esse é o nosso primeiro degrauzinho no ministério. Estão prontos para a gente continuar nossa escalada? Amém?